outro planeta. Salvem o nosso país, salvem a nossa Amazônia. O nosso verde está por um triz. O mico-leão dourado, o boto rosa também. O dedo de Deus já criou, o homem mexeu, destruiu, desbotou.